20B, dia 8 de outubro, outra vez, vamos tocar o Simão Macaco com os ritmos. Atenção? Toda a gente canta.